nasceu Jesus, nasceu trazendo a luz, trazendo a salvação, trazendo a redenção. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos, louvemos ao Senhor. La, la, la, la, la, la. Mundo feliz, o seu perdão, roguemos em união. Na terra e no mar, cantemos sem cessar, cantemos.